ilusão que me fascinava. Sem imaginar o que me aguardava. Como quem atravessa correndo uma porta de vidro, achando que ali não havia nada. Obsessão antiga que se arrasta. Minha ideia do que é ser livre me ancorava. Até eu cair. Deixa a televisão.